para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, fazer mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Son Goku conseguiu reunir os 10 elementos da equipa que irá representar o Universo 7 no Torneio do Poder. Mas umas horas antes do início, Bubu adormeceu e não há nada que o faça acordar. Além disso, todos ficaram a saber que Son Goku mentiu sobre um prémio de 10 milhões de zenis só para convencer os amigos a participar. Ah, por favor, eu pago tudo o que vocês quiserem. Está bem assim? A Bulma concordou pagar os 10 milhões de zenis, mas a equipa continua a ter apenas 9 elementos e com um elemento a menos correm o risco de verem o universo destruído. Já não temos tempo! Temos de arranjar alguém depressa! E foi então que o Son Goku teve uma ideia absolutamente inacreditável. O Freezer é que é a solução. É ele o décimo elemento da nossa equipa. Eis o décimo guerreiro. Son Goku vai visitar Freezer. O Freezer! Uau! O Dende disse-me uma vez que ele foi para o inferno, mas como nunca se arrependeu, a alma dele não conseguiu atravessar. É um grande problema para o rei Yama. E depois? Ele continua no inferno. Não sejas ridículo! Tu não vais usar as bolas de cristal para ressuscitar aquela criatura diabólica? Isto só para fazer parte da nossa equipa, pois não? É isso mesmo que estás a pensar. Mas a verdade é que eu não preciso de usar as bolas de cristal. Hã? Eu vou pedir à Babá, a vidente, para o trazer de volta durante 24 horas, tal como ela fez comigo e como ela fez com o Vegeta. É verdade! Isso é a ideia mais absurda que eu já ouvi! Tu achas que o Freezer vai fazer o que tu lhe pedires? Achas? Ele ia detestar que o universo desaparecesse depois de voltar à vida por umas horas, não achas? Ele vai ter de nos ajudar a lutar. E vai armar mais um dos seus planos diabólicos! É apenas por 24 horas, ou preferes que o nosso universo seja destruído? Mas tu és sempre tão confiante, o que é que te deu agora? Porquê é que estás tão disposto a trazer aquela criatura? Nós podemos ganhar sem a ajuda dele, percebeste, ó lerdo? Whis? Sim? Tu achas que o Universo 7 pode ganhar o torneio facilmente? Quem sabe? Fofinhos, eu não sei muito sobre os guerreiros dos outros universos. Mas há um universo com mortais que podem destruir o próprio Deus da Destruição. E com um Deus da Destruição muito mais forte do que o Bills. Tinhas de falar disso. Eu só perdi contra ele num duelo de braço de ferro. O Freezer. Vamos precisar dele. Vês? Eu disse. Vai correr tudo bem. Se o Freezer nos trair, eu ou o Vegeta damos cabo dele mais uma vez. Sim? Inacreditável. Agora precisamos de um morto. Ai, mas que ideia mais estapafúrdia. Pronto! Eu vou procurar o rei Yama para me deixar falar com o Freezer. Até já! Vai correr tudo bem. Hã? E tu consegues localizá-lo? Então, rei Yama. Vá, rei Yama. Encontrei-o. Eu volto num instante. Son Goku! Kaiama, há quanto tempo? Eu queria pedir-lhe, se fosse possível, para me deixar ver o Freezer. Ok, tu queres ver o Freezer? Tu estás maluco, ok? Como é que eu vou explicar isto? Ouve! Tu sabes que há outros universos, certo? Outros universos? Oh, eu já ouvi rumores sobre isso. Pois então, vai haver um torneio de artes marciais entre universos. E se o nosso universo não vencer o torneio, será destruído. O que tu estás a dizer não faz sentido nenhum. Seja como for, a verdade é que o nosso universo corre muito perigo. Tens a certeza? Sim. Eu não percebo nada disto, mas parece-me bastante grave. É mesmo grave. Então o que é que tu vais fazer quando vires o Freezer? Vou perguntar se ele quer entrar no torneio. Ouve lá! Tu não estás a pensar em trazer aquele monstro de volta à vida, pois não? Eu vou pedir ajuda à vidente Babá. Aquela velhinha? Sim. Ele só vai voltar à vida durante 24 horas. Não procures correr mal, aviso-te, já que ele nunca demonstrou qualquer arrependimento. Podes confiar em mim. Sei, se ele ficar descontrolado, trato-lhe da saúde, mas fora da Terra. Assim a responsabilidade deixa de ser minha. Pode ir, eu vou chamar um guia. Muito obrigado. Olha, é neste ponto, mesmo a meio das costas. Kale, presta atenção. Eu não consigo fazer isso. Transformar-me numa super guerreira. Calívola, eu não sou como tu. Eu não posso de... Mas tu podes parar com essa conversa, Kale. Não tens nada com que te preocupar. Tu consegues, Kale. Afinal, também és uma guerreira do espaço. Vamos lá, para de te queixar e vê se mudas essa cara. Isso! Olha para mim! Concentra toda a tua força no meio das costas até sentir a dormência! Vês? É fácil! Espera! Não é assim tão fácil! Então mostra-lhe como se faz. Está bem. É mais ou menos isto. Vamos, tenta lá, Kale. Concentra a sua energia nas costas e faz... Percebeste? Tu és capaz. Se tu dizes, Califla, eu vou tentar concentrar a minha energia nas costas. Ai... Isso mesmo! Concentra-te na tua mente! E sente essa dormência a subir! Está a resultar! Pois está! Mas isto não deu resultado! Sabes, eu acho... que ela não percebeu bem as tuas instruções. Repete lá isso outra vez! Não estás a dizer que eu não sei ensinar a minha protegida a fazer este truque, pois não? Não, não, não, mas talvez se fosse um pouco mais clara nas instruções. Está bem, eu vou tentar. Kale, vamos tentar de outra forma. Vais tentar libertar a energia da tua fúria. Parece que também te podes transformar numa super guerreira com o poder da fúria. Serra os dentes! Sua... sua gorila chimpanzé! Desculpa, Caulifla. O que é que tu estás a fazer? O quê? Eu estou a dizer coisas horríveis à minha querida protegida. Sabes? Resolve tu isto! Tu tens cara de mau, podes muito bem tratar disto! Está bem, eu resolvo isto. Eu, o guerreiro Kaba, vou insultar-te. Cérebro de passarinho, não prestas para nada. Tu és uma palerma. A partir de hoje estás suspensa. Ai. Que ideia é essa de pôr a minha miúda a chorar? Achas isso bem? Então, isto não é um treino para a transformar numa super guerreira? Eu já percebi. Eu quero que a Kale se transforme numa super guerreira para aumentar a confiança dela. Mas em vez disso, tu estás a fazê-la chorar. Não é para fazê-la chorar, percebes? Por favor, parem com isso. Eu não sou capaz. Eu não passo de... Kale! Podes parar com essa conversa, ah? Oh, mas eu não passo de... Eu não passo de uma guerreira de espaço patética. Eu nunca serei como tu. Não passo de uma... Eu não passo de uma... Eu não passo de uma... Grande miúda! Incrível, Kale! Tem calma, Kale. Aquilo da suspensão era a brincar. Vou começar por dar cabo de ti. Eles vão mesmo ressuscitar um morto para entrar na equipa? Parece que o Bills está mesmo separado. E parece que é um grande lutador. Pode ser um problema para o nosso Universo 4. Porque ele pode facilmente vencer o torneio. Kitella, é verdade que tu enviaste mesmo espiões aos outros universos? Se o Zerho ficar a saber de uma coisa destas... Vê lá se acalmas. Não há regras contra a utilização de espiões. Vê lá o nome desse morto-vivo depressa. É para já, Kitella. No Universo 7 ele é conhecido. Ele é conhecido como Freezer. Então este é que é o inferno do Freezer. Na verdade, é bastante agradável. Tens a certeza de que é aqui? Sim, é aqui, Bispo. Demora o tempo que precisares. Estou cá para isso. Ok. Obrigado. Ei! Vejam, quem nós temos aqui? Que lugar é este? É demasiado agradável para ser um inferno? Não há inferno pior para mim do que isto. Já agora, o que é que tu estás a fazer aqui? Gostavas de sair em liberdade por 24 horas? Tu andas a tramar alguma, não andas? Nem tu queiras saber. Fiz nada! Eu acho que ela deve ter ficado furiosa quando eu lhe falei na suspensão, mas eu estava a brincar. Temos de a fazer voltar ao normal. Eu sinto a minha energia aumentar cada vez mais. Eu sinto a minha energia aumentar cada vez mais! Aquela miúda não está boa! Enganada! Achas que eu ia gostar de um meia leca destes? É um Melhorca! Kale! Tu és espetacular! És a melhor protegida que eu já tive! Oh, não! Sem querer, nós fizemos a melhor aquisição para a nossa equipa. O torneio do poder. Isso parece-me muito interessante. Muito mesmo. É verdade. Se eu recusar, deixo-te numa situação difícil. Deixas. Então... eu vou ter de recusar. Pronto, muito bem. Foi um prazer rever-te. Eu estava a brincar! Passadas as 24 horas, vou ter de voltar para aqui? É esse o acordo. E não sejas ganancioso. Mas eu tenho uma condição. Se vencermos o torneio do poder e este universo não for destruído... eu quero que me ressuscites com as bolas de cristal. Freezer, mas tu achas que estás em posição de impor condições? Pensa bem. Eu posso tornar-me ainda mais forte? Tinha todo o prazer de te mostrar toda a minha força. Tenho a certeza de que tu estás curioso em relação ao meu progresso. Não é verdade? Tu és realmente o maior vilão do universo. E estás a tentar aproveitar-te da minha fraqueza. E o que é que me dizes? O melhor guerreiro a vencer o torneio do poder ganha as superbolas de cristal. Vence o torneio e elas são tuas. Então, mesmo que a equipa vença, nada me garante que eu possa voltar a viver e sair deste inferno. As bolas de cristal da Terra são suficientes. Então, vais entrar no torneio? Se tu me deres a tua palavra... Pronto, muito bem. Eu dou-te a minha palavra. Mas vou demorar algum tempo a reuni-las. Pois muito bem. Não vale a pena fugires. Se formos derrotados, o nosso universo é destruído. Seria uma grande infelicidade. Já agora, neste torneio, é permitido matar os adversários? Claro que não é permitido, Freezer. Oh, mas isso é ameaçador. Bom, vou ter de me controlar. Até logo. Então, já vais embora? A vidente Babá virá buscar-te quando chegar a hora. Olá! A vozinha! A vozinha, uma ova, seu idiota! Como é que me podes pedir para ir buscar uma criatura do mal como o Freezer? Ah, mas tu já sabes? O Rei Yama contactou-me! Não tenho escolha! O o destino do universo depende dele. Boa, boa. Eu sabia que podia contar contigo. Obrigado. E onde está o meu presente? Eu tenho a coisa certa. Podes ficar com ela. O que é isso? Isto pertence a um rapaz muito importante chamado Zenó. Com isto, podes contactá-lo. Eu não quero nada disso. Isso é demasiado perigoso. Então eu trago-te outra coisa. Até breve. Tchau, avózinha. Na minha opinião, o Universo 7 pode ser uma grande ameaça. Kitella, temos de pensar num plano e depressa. O Imperador do Mal vai regressar do inferno. Eu tenho o plano perfeito para destruir o Universo 7. O plano perfeito. Peço desculpa, Bills, mas vou acabar contigo. Son Goku conseguiu recrutar Frieza, o Imperador do Universo. Entretanto, Kitella, o deus da destruição do Universo 4, ficou a saber do aparecimento de Frieza. Falta 1 hora e 30 minutos para começar o Torneio do Poder. Qual será o plano de Kitella para esmagar o Universo 7? Hã? Pode substituir o Bubu no torneio, mas nunca se sabe o que é que ele pode estar a preparar. Afinal, este Imperador do Mal já ameaçou a Terra outras vezes. Hã? Para com isso, Freezer! Não vai haver aquecimento para ninguém! Tu não os podes matar! No próximo episódio de Dragon Ball Super, o regresso do Imperador do Mal. Uma festa de boas-vindas de assassinos misteriosos. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.